Ele faz da sua solidão um jardim do Éden. Ele faz da sua noite uma linda manhã. Ele faz da sua tristeza uma grande alegria. Não haverá mais choro ao raiar do dia. E a alegria que invade meu ser transforma o meu coração. Dá sentido à vida, mexe com a minha emoção. E quando eu sinto essa alegria, me dá vontade de voar pro céu.